crer. Patrulha tá na área, mano, você pode crer, você pode crer, você pode crer. Patrulha tá na área, mano, você pode crer, você pode crer, você pode crer. Patrulha tá na área, mano, você pode crer, você pode crer, você pode crer. Violência nua e crua que os raps da cidade vieram me passar. Então eu me toquei, o barulho eu já comprei. Já toquei punk rock, heavy metal, hip hop, camarada. Faz parte do desfecho. Eu mando esse som, mando esse rap. E meu recado pra você é que eu deixe é: patrulha tá na área, chegou pra detonar. Patrulha tá na área, mano, você pode crer, você pode crer, você pode crer. Patrulha tá na área, mano, você pode crer, você pode crer, você pode crer. Patrulha tá na área, mano, você pode crer, você pode crer, você pode crer. Patrulha tá na área, mano, você pode crer, você pode crer, você pode crer, você pode crer. Você vai escutar, patrulha tá na área, chegou pra detonar.